Comunicações. Sendo forte, aguardando preferência para comunicações, November Mac Mike. Peço apenas que não se aproxime do eixo de decolagem, que em breve teremos uma decolagem, tá ok? Afirmativo, não vai interferir o November Mac Mike. Sente. Papapapau, Escalima Eco, Pronto-Copo. Autoridade Salvador para Serra, Novembro e Serra, Tango, inicialmente restrito a 1.000 pés até liberação do controle para o nível 065. Decola da 1.7 com curva direita via corredor Axé. O controle em 1.20.8, torre em 1.18.95 e aciona 5.5.57 no transpondo. Salvador para Serra, Novembro e Serra, Axé. Acho que a Lima Eco correto, já possui o teu AB? Boa questão, 02 agora, pronto para o táxi, o Oscar. Acho que a Lima Eco para o táxi, chame a torre em 1.18.95, ajuste 1015, bom voo. Doutor de Salvador, muito bom dia, o Papa Tango no VBMQ, no VBMQ Mike, na sua escuta. Linha Imantaí. Oscar Lima, é autorizado táxi até interseção Oscar, chama não Oscar para ingresso. Digo 3325. 1251-3325-3. 5217, livre descida 2.000 pés. 2.217. 3, informa o tráfego, mantendo a linha do litoral norte a 1.000 pés. Peço que o senhor mantenha a restrição da carta e curva apenas após 2.000 pés, ou 3 milhas. O Rio 5973 tem livre decolagem cabeceira 10, vento 080 graus, com medo de anúncio. Linha 05 da Gol, identifique. Chegada é a Bonf. Desça para 4.000 pés, ajuste no 05. 4.000. Chame 312 final, chame torre no 895. 895, pode ir. Trip 5217, autorizada final 10. Autorizado, final 10, 5217. Decola 23, chame controle no 208. 208, bom dia, obrigado, 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, livrando 2.000 pés na APUCA. Rio 5973, sobe para o 370, vigilância radar. Para 370, vigilância 5973. Oscar Lima Eco, alinha e mantém cabeceira 17. Bom dia, o Xané 6312 está estabilizado. Xané 6312 está baixado e travado? Baixado e travado. Autorizado, cabeceira 10, vento 060 graus, meia dúzia nossa. Autorizado o pouso na 106312. Calima Eco, mantenha a posição. Voe Romeu Fox 09. O 5973 informa, não é homologado do RNF. Tem condições de voar, mas não é homologado. Peraí que a gente vai chegar com o som, né? Eu vou em Aracaju, 5973. Ô senhor, eu vou em Aracaju, já está voando na fruta, só não é homologado, mas tem condições técnicas. Ok, eu já chequei com o centro, inicialmente eu vou em Aracaju. Aracaju, positivo. 5217, chama centro Recife, correção. Trip 5217, chama torre 18 lá do centro. 1895, 5217, Recife daqui a pouco. Trip 5207, foi LS, baixou e travou. Continue a aproximação, informarei a autorização de pouso. Confirme. Continue a aproximação, informarei autorização de pouso. Ciente. Olá, bom dia, o Xané 6312, Libra. 6312, bom dia, prossegue táxi via Alfa. Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette 1-0. 2-7, pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma centena, meia dúzia nossa. Ciente, 5-2-7. Ô, filho! Papapapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, no meu pé, escorredor axé, reporte farol da barra. No meu pé, corredor axé, reportará farol da barra, o Oscar Lima. O senhor vai afastar em qual radial de Salvador? É a 307, senhor. Quente. Centro Recife, 12685, altera 2545. 1285, 2545, 970. Hotel, ajuste 1015, pronto, cópia. Cruzado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 085. Decolada 107, corredor axé, curva na direita, restrito 1 no mil pés, aguardando liberação do controle, transponder 5523 e o controle Salvador 120 decimal 8. Rádio 504 a bordo, para acionamento táxi decolagem com a torre 1-1-2-1-9-5, ajuste 1015, Eco Zulu November. Eco Zulu November, livre acionar a chamada de táxi. Trip 5217, solo 29, direito no 219. Direito 219, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, Trip 5217, livrando a sua escuta. Trip 5217, bom dia, prossegue táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, a posição é 05. Trip 5217. Alfa Juliette para o pátio 3, posição 05, 5217. Pan 3859, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, quem negar no 095. Oscar Lima, Eco, tá autorizado voar direto destino, mantendo ainda o número pés. Direto destino, mantendo o número pés, o Oscar Lima, Eco. Oscar Lima, Eco, quando possível, informe seu estimado de pouso. Tá, a gente manda o 1-1-3-4, o Oscar Lima, Eco. Gente, 1-1-3-4. Na 6225, informação hotel, ajuste 1015, pronto para cópia. Firmante. Cruzado Salvador, Brasília, via Upper Whisky 10, New de voo provado 320. Saída Momo, pós Puído. Corrigir Momo, transição Nizza. Decolada 10, primeira curva esquerda. Transponder 5556 e o controle Salvador 120.8. Localizador. Eu reportará estabilizado 1015. Recebido. Gente, episódio 17, aguarde confirmação então com o centro. Apareceu aqui no nosso sistema a rota para o ISC 10, ok? Aguarde um minutinho. Aguarde. Azul Juliette Serra, prossiga para o controle. Fique atento ao tráfego dessa posição de 1 hora, 14 milhas, no rumo nordeste, passando 1000 pés para nível de voo 065. Agora, a Oscar Lima, conforme o tráfego dessa posição de 11 horas, 13 milhas, como nordeste, passando, mantendo 1500 pés, chamou agora o controle. Oscar Lima Eco tráfego. A nave Sonar 2000, prossiga com os dados. Autorizado, Novemec Mike, atenção para 2000 pés. Autorizado, Novemec Mike, 2000 pés. Autorizado, 2000 pés, Novemec Mike. Lulu, Juliette Serra, confirme matrícula e tipo de equipamento, procedente de China. Juliette Serra, confirme procedência e POB. Autorizado táxi até Papá, chamando Papá para ingresso. Tatan, autorizada a chegada bom, se desça até nível de voo 050, que é legal no 095. Descida via bom, 6225. E aí, pessoal? 6225? A gente ficou dando atenção pro centro aqui pra saber a rota correta do senhor aqui, mais um minutinho. Tem um minuto aí que já estão os passageiros, a aeronave abastecida, os passageiros já embarcaram, estamos só aguardando, tá? Gente. Pede autorizada final do procedimento ELS X-Ray. 2000, autorizada final, X-Ray. Na 225, é só? O senhor fez alguma CHG da rota? Confirmo. O senhor fez alguma CHG de rota? É, o 6225. É, a gente só interrogou porque nós tínhamos na mão uma navegação e foi autorizado o outro. Mas fazer o seguinte, a gente já estamos prontos para início aí, para não atrasar o voo, a gente mantém a rota autorizada aí a serviço de leite. Ativo, então. Mais um minutinho, só falar com o centro aqui e confirmar a rota do seu, então, pelo que 10, ok? Vou confirmar só que o centro já paga a cópia. Prepara a saída mão bonita, tá, ok? Ok. Aguardo. 160, corrigindo. Papa Tango Eco Zulu November, decola 37, chame controle no 208. Do Jurete Serra, autorizado, voar direto rotatória. Do Jurete Serra, voando direto rotatória, direto. Do Jurete Serra, fica atento a um tráfego Boeing 73 do Tabagão na chamada pista 1 a 0. Atento ao tráfego, do Jurete Serra. 08, muito bom dia, Zulu November, decolado na sua escuta. É, com o Zulu November, mantém-se em condições visuais, dando meu pés no corredor Axé, reporte não fora da barra. Portaram no Farol da Barra, November. Autoriza a Lua 255. Interceptou. Interceptou o 1605. Qual 1605, chame torre? 18, décimo 95. 1895, grato. Já foi ideal, Eco Zulu November. Autorizado direto Conquista, Eco Zulu November, subindo inicialmente até... Suba até nível de voo 085, quando possível, informe seu estimado de pouso. Sino no zero, vento 090 graus, 9 nós. Gente, livre pouso. 5556, código transponder e o controle Salvador, 120 decimal 8. Afirmativo, autorizado, Brasília 320, saída Momo Tritão Nitsa. Upper Whisky 10, direto Formosa, após Brasília, decolagem pista 10, com curva esquerda, transponder 5556, controle 120, 18625. Correto, 625, apenas informação do centro, se o centro pediu para informar que não, vai ser, não poderá ser feita a modificação de rota, ok? Durante a navegação. Afirmativo. Chame pronto, 625, para acionamento e o pushback. Tá pronto, tá pronto, e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chama táxi. 4.000 pés, quem negar no 095. 4.000 pés, no 095, dá 3663. Hotel. Correto, hotel, um minutinho pra copa número 2. Sete. Azul 4299 Red Cop. Clear from Salvador to Campinas via up Zulu 16, flight level 340, dial, Leda and Bridge. Departure, dial, Leda, Bridge. Take off runway 10, first right turn, squawk 5565. And Salvador Departure Control 120.8. Just confirm after the departure, turn right, okay? Turn right. Bring back correct report to push back and start up as 4299. Voo 923, pronto, copia. Pronto, copia. Prezado Salvador, Guarulhos, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saia da El, Leda, pós Leda, Bridge. Decolador 10, primeira curva direita, 5561, código transponder, controle 120.8. Rumo no 923, autorizado Paulo Guarulhos, sobre o Zulu 16, 360. Pronto, seu Dael Leda, após bridge, decolador 10, curva direita, transponder 5561, controle 120.80. Já tinha pronto o Golo 923. 23. 605, solo 42, direita no 219. Solo direto, acha, me toi 198, decimal 95. Agora tô em 198, decimal 95. 2 Salvador, passava a paz, do direto Serra, visual com 17. Zulu Juliette Serra, autorizado final da 17, condições de manter a presente velocidade até mais próximo ao pouso? Ciente, Zulu Juliette Serra. Firmante, só para permanecer como número 1, tá ok? Reporte final de 3 milhas, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, vamos parar para 3 milhas. O 605 prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Decimal 85, alterna 128, decimal 8. Alô, 6225, pronto do táxi, 107 pessoas a bordo, autonomia 4 horas 10 minutos, alterna Goiânia. Sobre ataque, sua direita, via Índia, que é o ponto de espera, pistão 0, lá a torre, 118, decimal 95, ajustando 1015, 8962, 25, boa viagem. Via Índia, no ponto de espera 10-1845, 1015, ajuste. Ok, bom fim de semana. 6225. Localizador 3859. 3859, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2895, claro. 3663, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento TLS, é que foi reposto avisado no localizador. Descida para 2.000 pés, autorizado o procedimento TLS, é que foi, reportará estabilizado, solicita a voar direto Duna. Em condições de aproximar e pousar, na torre de Duna, CAN 3663. Afirmo, TAM 3663. Autorizado, TAM 3663. Direto do TAM 3663. Antena 10, não. Ciente, pouso autorizado, Zulu de Aterra. Salvador, autoriza 085, é Cruz Novembro. Aguarde, é Cruz Novembro, informa o tráfego. A sua posição de 11 horas, 20 milhas no rumo nordeste, na chegada à Mari, cruzando o nível de voo 100 para 060, é 190 da Força Aérea. Novembro, Ramonte 045, aguardando 0. 02590 foi direto e TAP. Autorizado, Novembro, Mike. Autorizado, meu pé, Novembro, Mike. Desça até 3.000 pés, 3.663. Limitada aos 3.000 pés, TAM 3.663 agora. 3.663 informa devido à área restrita conforme no TAM. Paciente, TAM 3.663. TAM 3859, pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma centena 10 nós. Livre pouso da 10, 3859. Azul Fortuna 99, clear to push back and set up, coming right to taxi. Cara 2590, informa o tráfego, a sua posição de 10 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo 045, APA 31. Papatango, Novembro Henrique Mike, seu está fora dos corredores. Tá ciente, tá? Tô vindo por você agora, na velocidade. Autorizado, Salvador, Recife. E é Upper Whiskey 58, nível de voo aprovado 350, saída Puca, pós Puca, transição Caju, Puca, transição Caju, decolando a 10, primeira curva à esquerda, transponder 5002, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife, uniforme 58, 350, nível Puca, Caju, decola 10, esquerda, 208, apoia, passando 5002. Barra Champan, Toshiné, 6312. Tamo aí. Ali mantém 6225. Ali mantém 6225. Beijo 59, solo 48, direito no 219. 1219 na sequência, 0, 3, 3. 2590 da Força Aérea, tráfego agora essa posição de 6 horas, 4 milhas, desça até 2 mil pés, autorizado final em LS, após estabilizado no localizador. Atenção, é cruzou no Novembro, tráfego agora superado, 6 horas e 5 milhas, sub mantém nível de voo 085. Alinhar, livre decolagem, vento uma centena 9 nós. Alinhar, livre decolagem, 6225. Approach taxi via Main Apron and India on hold short runway 10 tower 118.095 281015 Azul 4299. Azul 4299. Nós agilizando no Juliette portão 03. 003, então, radar na decolagem, suba para nível de voo 320, sai da Momo. 320, Momo, 6225. Na 6319, foi na proa de Alagoinhas para a chegada Bonf, desça até 4 mil pés, que é negar no 015. Aguarde, 6319, eu tenho uma aeronave da companhia fazendo a saída a Momo. Fatão, deu para estar nível de voo 050. Prossiga, Brava Fatão. Brava Fatão, aguarde a coordenação com a torre. Então, o senhor solicita vir pelo corredor Axé no sentido contrário? Direita no 209. Direita 219, Otan 3663. Sabado Tower, good morning, Azul 4299, host point 1110. 590, chame torre, 118, decimal 9 e 5. Nossa, vai pro 5, saudade. Born immediately. Affirmative. Get line up and take off, winds 100 degrees, 10 knots. Line 9, take off, run 10, Azul 4299. 3663, livro. Salvador, expandiu a força 02590, 02 minuto do estoque, está com o trabalho para lá. Diz a Juliette, o TAM 3663. 302, 6391. Brava Fatão, quando o senhor estabilizar na, no localizador da pista 10, o senhor solicite a torre da frente. Olá Salvador, bom dia, TAM 3304. Gente da Hotel, autorização Brasília no gate 4. 3304, Índia, informação em curso agora. Quase um minutinho pra copa, gente. Sim, acabou de escutar o Delta na guarda da Costa 3304. Informação em curso agora, Índia, ok? Aproximada a Juliette. Pista livre, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 080 graus, 11 nós, chegue 3. Está livre, pouso, pista no zero, está em baixa e travado, 250. Azul 499, airborne at 55. Contact now, Salvador Departure Control 120.8. 120.8, bye bye. Salvador Control, good morning, Azul 4299. Azul 4299, with the contact and departure. Climb to travel 340, clear to fly direct Leda, after Leda bridge position. Clear fly direct Leda, after Leda bridge position, and climb flight level 340, Azul 4299. Meu nome é 3-1-1, desço até 3.000 pés, que é na H-1-0-1-5. 1-0, primeira curva à direita. 5-0-0-4, código transponder. E o controle, Salvador, 1-2-0-8. Autorizado Brasília, nível 380, acelerando para o 1-7. Subida arbora, transição elefa, decorada pista 10, primeira curva à direita. No transponder 5004 e o controle de saída será 120.8, é o TAN 3304. Correto, já pronto, TAN 3304. Chama lá. Solo Salvador, o trip 5221. O senhor teria a saída prevista para o trip? 5221, informação atingida em curso é a Índia, ajuste 1015, tem pronto o senhor aqui já, o senhor está pronto, cópia? Afirmativo. Cruzado Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída arbor após DCT. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5013. E o controle Salvador, 120.8. Autorizado 200, vitória da conquista, saída arbor, decola da 1-0 com curva direita, o transponder 5013 e o controle 120.8. Correto, é pronto, trip 5221. A gente informa que não tem condições de atingir o 100 antes de 15 milhas, o trip 221. Deixa eu confirmar, não tem condição de atingir o nível 100 dentro de 15 milhas? Nível 110 antes de 15 milhas, 100, 5221. Sequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 85. Afirmativo 6285, 128, decimal 8, 126, 85, 6285. 590 ao estacionar a frequência livre. Pronto, bom dia. Até mais. Fortuna 99, fly direct Leda position. Fly direct Leda position, so Fortuna 99. Gol 9286, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é legal no 015. Mari 050, gol 3 no 1, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2.000, autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado, chanel 63 no 1. Papa Romeu Bravo Alfa Tango, desça até 3.000 pés, que é legal no 05. Desça para 3.000, Alfa Tango. Já chamou para o táxi, 6312. 6312, reportarei. Azul Fortuna 99, contact Recife Center, 125.1, if unable 133.25. É impossibilidade de cruzar os 100 em 15 milhas, eu vou manter a gestão da carta, ok? 3.000, por até, manter 3.000 até 25 milhas de DME, Salvador. É 3 e 9, chame torre, 1 na noite, decimal 95. 265, obrigado, bom trabalho. Amém. Bravo Fatango, desce para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray. Reposta avisado no localizador. Descendo para 2.000, reportar a vista no localizador, ao Fatango. 1.099, livre pouso na cabeceira 10, 631, está baixado e travado. 63 e 9, sente agora livre pouso, cabeceira 10. Bastante força. bom dia novamente, ao Papatão da Yankee Mike, na proa da rotatória visual com o campo. Yankee Mike, reporta 3 milhas na final da 17. Reportará 3 milhas na final da 17, o novembro Yankee Mike. Pouso, 631, não, senhorita? Afirmo, livre pouso. Obrigado, livre pouso. 6312, 1164, aboado, nós temos 3 horas e 19 minutos, Natal. 1164, aboado, confere? Confere. 2 ataques, Apache e Índia, contra Espiada, fechando 0, torre, 118, décima 9, 5, ajuste no 0, no 5, achando 63, 12. 302, pátio Índia, 1895 na ponte espera, o Xené 6312, obrigado. Yankee Mike, tá baixado e travado? Baixado e travado, senhora. November Yankee Mike, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 1-10 graus, 10 nós. Cliente, pouso autorizado, 17, November Yankee Mike. 286, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-ray, reposto estabilizado no localizador. 2015, X-ray da 10, reporta ao localizador, gol 9253. Cidade Salvador, Grupo Zulu, Manati, 1 no mil pés, decola da 17, curva na direita, corredor Axé, 01117, é o código transponder, do controle Salvador, 120, decimal 8. Regimento correto, pátio 4, AD, confirmo que é o B? 62 a bordo, para acionamento táxi decolagem agora com a torre, 118, decimal 95, ajustando 1015, Mike e a Costa. Olha o gol 9923, posição 62 para o pushback acionamento. Vocês acham um táxi gol 923? 23. Bravo, rodando. Afirmativo. Mike, é posso que ele pressionasse um trem de táxi. Gente da Juliette. Coordenado da Juliette, é 3 no ano. Número 605, formação Índia, correto. Ajuste 1015. Pronto, copy. Bravo Fotango cancelado ao 09, autorizado curva pela direita para a final da 35, reposto final da 35, Bravo Alfa Tango. Já curva da direita para fazer o tráfego da 35, repassará na final da 35, Alfa Tango. Saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5003. E o controle Salvador 120, decimal 8. pronto para decolagem. Oceaner 6312, a linha decola cabeceira 10, vento, 1 a 110 nós. Linha decolar, pista 10, Oceaner 6310, vento. 312. 04. Nativa, vai aguardar mais 2 minutos. Tem um bong da Gol já iniciou no 62 e dentro do instante dará início ao táxi. Em seguida será autorizado, ok? Guarda a autorização, tá 3304. Para o táxi, eu vi de 195, 195, 3 horas e 30, alternado de Galeão. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, até o ponto de cada piste no zero, lá torre 1895, 1015, eu quem negar, gol no 923. Curtiu Pátio, Índia, 1895 com 1015, gol no 923, obrigado, um abração, até a próxima. Então 3304, após a passagem do Boeing da Gol, sua cauda, pushback em coordenação equipe de sol, chama para o táxi. Após o Boeing, então autorizado para 3304. Bom, Oceaner 63, todo mundo atrás da Juliette. Mativo, mantém a posição antes da Juliette, 6311. Abaixo. Prossegue Juliette para o 08, 6311. Juliette 08, 6311. 23 ali, mantém. Ali, mantém. Oceaner 6312, decola o Zuno 3, chame agora o controle no 208. 208, Oceaner 6312, obrigado. Olhe Salvador, Oceaner 6312, cruza no 1510, perfil Puca. Oceaner 6312, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, C da Puca. Sobe 350, perfil Puca, Oceaner 6312. Gol 9286, passando zona, complete aproximação, chame torre, 1 na noite, decimal 95. 1895, gol 9286, boa. Boa. Mike autorizado, ingresso na pista 1735, até o pátio 4. Autorizado, chama o táxi 5221. Autorizado, vai chamar para o táxi 5221. Uno 923, livre decolagem, cabeceira 10, vento 1 a 110 nós. Decolagem 10, gol 9, 2, 3. Salvador, gol 9286, estabilizado, 320, 10. Gol 9286, continue a aproximação, informarei pista livre. Pode. Salvador, muito bom dia. 3259, posição 3, gente da informação, Índia, autorização. 3859, Índia correta, aguarde um minutinho para a cópia. Aguarde. 1923, decola aos 15, chame controle no 208. Controle 208, colonel, 923. Bom dia, controle, Salvador, é o voo 923, perfil da, EL, curva direita, para passando 1700. Voo 923, contato o radar, suba até nível de voo 360, está autorizado para direto para Leda, pode ir da Bridge. Positivo, direto Leda, após Bridge, voo 923, subindo ao 360. 95, ponto de espera, está 38-3304. Então, 3304 está pronto para decolagem? Salvador, 35221 para o táxi com 47 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado táxi via parte principal Índia até o ponto de pé, no zero. Lá, torre 1895, ajustando 1015, trip 5221, boa viagem. Pátio Índia até o ponto de espera, chama da torre 1895, boa. Gol 9286. Deixa eu ver se o Delta Índia confere a guarda cópia. Tá 3859 pronto pra cópia? Autorizado, Curitiba via Upper Zulu 21, nível de voo 320. Saída Arbor após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5011 e o controle Salvador 120 decima 8. Autorizado Curitiba, Viampo, Zulu 21, mais um metro, Zulu 320. Aceita água, transição nessa, Salvador 10 pela direita. Transponder 11, controle 120 decima 8, 0, 3259. Correto, ponto 3259.